Eu estou na linha neste instante com a Magda Nassar, ela que é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Abrastoa. Bom dia! Bom dia! Foz do Iguaçu será o primeiro destino a receber o evento itinerante chamado de Experiência Abrastoa 2018? Sim, será o primeiro destino, nós estamos muito felizes. O ano passado nós encerramos as nossas atividades aí em Foz do Iguaçu, em novembro, e agora estamos abrindo Experiências Abrastoa aí novamente. Para que o nosso ouvinte possa saber o que é este evento itinerante. Bom, Experiências Abrastoa é um evento de turismo que reúne as maiores e melhores operadoras do Brasil, vendendo seus produtos através de experiências, através de degustações, de experiências olfativas, visuais, de treinamentos. Nós convidamos um grupo grande de 300 a 400 agentes de viagens que passam o dia conosco aí desfrutando dessas experiências, aprendendo para poder chegar a seus clientes com uma nova visão de vários destinos. E aqui em Foz do Iguaçu, vejo que o evento ele está programado aí para semana que vem, já próximo dia 20? Sim, no dia 20, nós temos aí um dia inteiro de experiências, começa logo pela manhã, depois fazemos um encerramento antes da abertura do Festival das Cataratas. Portanto, aproveitando já também, né, a experiência aqui, a presença, né, de vários agentes durante o Festival das Cataratas. E, como você disse, é um evento focado aí na questão dos agentes de viagens, dos parceiros locais, também um foco na geração de negócios? Na verdade, assim, tanto a Experiência Abrastoa como o Festival das Cataratas são grandes geradores de negócios. O turismo é, hoje, responsável aí por de 3% a 4% do PIB do país. Então, a gente quer, com esses eventos regionais, né, poder atender a todos os agentes de viagens do Brasil e fazer com que eles tenham mais produtos e ferramentas nas mãos para poder atender melhor seus clientes. Eu vou aproveitar essa oportunidade também para pedir para você falar um pouquinho da Abrastoa. O que é essa associação? Quais são os setores aí representados, né? Como é que vocês estão configurados hoje no Brasil? Olha, a Abrastoa é uma associação, é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo do Brasil, uma associação nacional que tem representatividade em 95% do país. Nós somos em 80 associados, mas esses 80 associados no ano passado venderam em torno de 12 bilhões de reais, então movimentam muito a economia do país. É um grupo muito importante de empresários e de empresas, que gera realmente negócios dentro da área de turismo. Nós temos operadoras, temos representantes comerciais, temos, empresas que trabalham com assistências de viagem, destinos, companhias aéreas. É realmente um grupo bastante importante no setor de turismo. Foz do Iguaçu acaba sendo uma das estrelas do turismo nacional, aí no que diz respeito a não só o público brasileiro, mas também público estrangeiro? Ah, com certeza absoluta, né? Eu acho que Foz do Iguaçu nos últimos anos cresceu muito, criou uma estrutura fantástica, né? Muito profissional. Nós ficamos muito felizes o ano passado de sermos recebidos aí. Nós fomos a Itaipu, fizemos palestras, fizemos nosso prêmio de sustentabilidade aí, realizando esse prêmio, que é um prêmio importante da Abrastoa, que premia todas as categorias de turismo do Brasil, as categorias envolvidas, né, no turismo. Foz do Iguaçu se consolidou como um dos principais destinos turísticos do país através de uma excelente organização aí. Os gestores do turismo estão realmente de parabéns, porque a rede hoteleira, a infraestrutura dos passeios, enfim, todo o aparato turístico aí é bastante completo. Agora, Magda, uma pergunta até com relação ao cenário, né, do turismo no Brasil. Como é que vocês estão avaliando esse ano de 2018, até tendo em vista essa questão da instabilidade, né, na economia, oscilações no dólar e tudo mais? O setor turístico aqui no Brasil, digamos, ele está aguentando o tranco? Como é que vocês avaliam? Olha, nós é um ano que nós esperávamos que fosse melhor do que 2017. 2017 já foi um ano de boa recuperação. Nós começamos 2018 muito bem. Aí a gente começa com essa oscilação cambial para cima, né? E isso prejudica muitas viagens, sobretudo as internacionais. Mas o setor é muito dinâmico. Então, imediatamente foram criadas novas ferramentas, novas maneiras de se vender e de se comprar. Hoje, o passageiro pode comprar suas viagens em até 10 vezes sem juros, com o câmbio congelado no dia da compra. Então, enfim, se cria, porque o que a gente sente é que nós temos uma demanda reprimida de viagens muito grande, tanto que nós continuamos dentro das nossas empresas com muita procura, com um volume de pagamento menor, porque o cliente fica indeciso na hora de pagar, se vai abaixar o câmbio, se não vai. Isso acaba beneficiando o turismo nacional. No ano de 2016, a gente via um cenário diferente, porque foi um cenário de realmente crise econômica no país, né? Não só uma crise cambial, e isso era mais profundo, era maior, atingia mais gente. Hoje a gente consegue contornar um pouco, não é o cenário ideal, não é o que a gente quer. É importante que o dólar estabilize para a gente poder trabalhar, enfim, de uma forma mais homogênea. Mas a gente tem tido um ano razoável. Eu acho que nós queríamos um crescimento de 2 dígitos nesse ano. Não sei se vamos alcançar. Conversei aqui com a Magda Nassara, ela que é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Abraço, Toa. Magda, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada a vocês, a todos os seus ouvintes. Semana que vem estamos aí. Portanto, dia 20, né, o evento aqui, Experiências Brastoa 2018, em Foz do Iguaçu, no Cine Teatro Barrageiros, a partir das 9h30 da manhã. Programação disponível ali no site também, brastoa.com.br.